acontece nas melhores famílias. Ah, história real. Poderia acontecer com você. Era uma vez. Dois irmãos gêmeos, um bonito e um feio. Desde cedo bonito, sacaneava o feioso, dizendo que ele mais tarde ia trabalhar no rodeio, fazer careta pro touro e deixar o bicho nervoso. Cala a boca, penteiro, respondia o feinho. Vai casar com o espelho, então fica sozinho. E o feio saía sempre fazendo amizade, sem a menor vaidade, popular na cidade. Na adolescência, malandro mandava bem nas festinhas. E o bonito bolava, se aparecia uma espinha. Que espinha nem cravo, meu irmão, não esquenta. Eles apagam a luz antes da luz caneta. Seu irmão tão lindo e tão mal-humorado, o feio sorrindo criou um belo ditado: a beleza é passageira, mas feiura é um bem que a gente tem pra vida inteira. A mulherada gostava, a natureza foi sábia. Ele perdia em boniteza, mas ganhava na lábia. Aí gatinha, chega aí, chega mais perto, não tema. Eu sou 100% feio, eu sei qual o problema. Eu sou feio, mas te faço feliz com palavras gentis. Um papai é com licor de cassis. O feio sabe o que faz, o feio sabe o que diz. Os detalhes sutis, você vai pedir bicho. Mas vale um feio maduro que 10 galãs infantis. Então pensa num ator, eu penso numa atriz. Apaga a luz e vê que o amor é cego, meu bem. Abre a porta e vai entrando que eu entro também. Gostam mais, o feio não vacila, o feio corre atrás. E corre na frente, é valente, chega junto. O feio inteligente nunca fica sem assunto. Já o bonito é diferente, confia na beleza e fica meio displicente. E nesse meio tempo que o bonito só pensou no visual, o feio se arrumou e ganhou na moral. Na real, o bonito se dá mal geral quando é festa, churrasco, pagode ou carnaval. Porque sempre que a mulher acompanhada perde a linha, só olha pro bonito, nossa que gracinha. Mas aí o maridão que já tá cheio de cana, junta logo os outros cornos pra juntar o bacana. E se tiver tiro, o bonito é que morre. O corno corre, a mina chora e adivinha quem socorre. Acertou em cheio, quem achou que é o feio, que executa a mulher do alheio sem tiroteio. Se a própria mulher depois resolve contar, o marido traído se recusa a acreditar. Quem? Aquele cara ali? Ah, fala sério, se é com ele pode ir. Beleza. Sempre casa cheia.